meuscds.com. Cheguei! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, um cabete DJ. Cabelo embaraçado, cara colado, rastafarião. Cabelo raspadinho, Ronaldinho, um cabelo pintado, overall. Cabelo embaraçado, cara colado, rastafarião. Rock and roll. Quem é da paz, quem é? Quem? Joga a mão pra cima, vem comigo, vem comigo, vem comigo. É do cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a vai fazer a vou fazer isso. É do cabelo a raiz, cabeça feliz, fazer a faz a mão na mão. E qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar. Bota a mão na cabeça e deixa o corpo. Sua cabeleira. Demais, eu quero ouvir o índio. Manda o cachimbo da paz. Sua cabeleira é chique. Meuscds.com. Cabelo raspadinho. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Cabelo embaraçado, encaracolado, arrastado, parei, botelo. Cabelo raspadinho. Cabelo embaraçado, encaracolado, arrastado, parei, rock.